612, corrida Vector Fox Space, turn left, heading 1010. 010, heading, go 1612. Send it to 3000 feet, altimeter 1013. Go 1612. 3000 feet, 1012. Go 1612. In this heading, we can intercept the localizer course. Affirmative. Falando 28, falando 21, decimal 9, livrando a direita, uma boa tarde. 219, boa tarde. Gol, 1601, livrou? Boa tarde, 1601, via Alfa, reporte antes da Juliette, 40. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 1601. Excelente, 5495 livre de decolagem, ventou no 60 graus, 069. Iniciando. Alfa Romeo, Mike Alfa Lima. M720, vetor para sequenciamento esquerda para o 180. Reporte localizador estabilizado. Esquerda 180, não é capaz de interceptar essa proa, 6720. E Alfa, ponte espera no 0, torre no 86, ajuste no 0, no 3, bom voo e boa noite, está 3567. Ajuste padrão 1013, autorizado táxi via parte principal, Indy Alfa, ponte espera torre 386, está 3567, obrigado, bom serviço. Comente. Heading 050, to intercept. Mike Papalim, informe se apresentou o plano junto à sala IS. Ok, ciente. Mantenha-se condições visuais no turno, é posto 10 milhas norte de Salvador. 1935, boa noite. Intercepting now. Controle de Salvador, boa noite, trip 5495, decolou. Solicita direto Ilhéus, possível? 4-5, suba para nível 120, vou em Coral. 120, Coral, 4-5. Meu portão, boa noite, 5-6. Estamos no 7. Está passando agora a retaguarda, uma reboização, e coordenação com a equipe após a mesma, está livre iniciar no 7, chame táxi, boa noite, 5-6. Ok, após passagem do tanto, é livre, gol 1856. Tá, antes da Juliette, gol no 601. Gol no 601, confirma a visão para o depois da tanto, tá que saindo próximo ao través do portão 07. Confirma. Após a passagem do aeroporto, a prosseguir para o ponto de espera, após ingresso via Juliette, portão 05, gol no 601. Juliette 05, após o tá, gol no 601. Tá o localizador, UV à esquerda e voa para o 150. Descendo para 2.000 pés, 1.013 o ajuste. Pro 150, descendo a 2.000 pés, 6.20, vai formar estabilizado. Go 1612, reduce to approach speed. Reduce to approach speed, go 1612, now establish on localizer course. Go Roger, descend to 2000 feet, altimeter 1013. 2000, 1013, 1612. Sete, linha decola sem parada? Afirmativo. A linha decola, ventando 60 graus, 08 nós. A linha decola, tá 357. Somente informando, tem um tráfego já a uma milha de terra. Entendi. Claro, 6720. 6720, complete LS, chame a torre, 1 no 8612. 86. 06, na posição 3. 03 irá aguardar, mas o 4206 será o próximo a iniciar. Corre o Web 6720. Webjet 6720, mantém a aproximação e aguarde pista livre. Guardando pista livre, 20. Boa noite, meu bom amigo. Boa noite, 56, nós temos 1-02 a bordo, 3 horas e 20, o alternado é Fortaleza, pronto para taxa. Dia, parte principal, pois, Índia e Alfa, ponte 010, torre no 86, ajuste no 013, tem um convoio, boa noite, 56. Pode confirmar, Índia e Alfa. Primo, Pátio, Índia e Alfa, ponte espera torre no 86. Ok, Pátio, Índia, Alfa, 1862, é no ponto de espera, boa noite, 56, uma boa noite. Can approach, wait for runway 10 vacated. Standby for runway vacated, 1600. Então 3567, decola 35, controle 199, decimal 35, uma boa noite. 1935, tá 3567, uma boa noite. Nessa aula tem condição de voadora, tá presente, 143. Controle Salvador, boa noite, o TAN 3567 decolou gole, passa 1800. TAN 3567, contato radar na decolagem, suba para 380, pera gole. Vendo 380 na gole, TAN 3567. Objeto 6720, solo 37, livrando a direita, solo 121, desceu a 9, livrando a direita. Livrado, desceu a 9. Azul 4206, no portão 3, tá livre agora, chame táxi. Chamarei para o táxi, 4206. 720 da web, boa noite, táxi via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa vai chamar essa Juliette, vai ser bezerra. Here to land, runway 10, gol 165. Torre Salvador, gol 156 no ponto de terra. Gol 856, visual com tráfego na final? Afirmo. Toda passagem do tráfego na final, ele mantém 1-0, gol 856. Após a passagem do gol, ele mantém o gol 856. Mike Papalima, está 10 dias fora sobre o estádio. Ok, Mike Papalima, se une o código 0217, posição normal. Mano, Mike Papalima, está 10 milhas? Afirmativo, senhora. Agora 9.7 milhas. Eficiente, agora você no retorno do seu tráfego. Já está visual com a cabeceira no 7? Ainda é negativo, senhora. É forte visual. Será uma visual. CNM 143 está autorizado, LS, reporte estabilizado. Estabilizado, bem a 143. Juliette, 2-0. Guarde a liberação no portão 04, pelo Embraer da Azul, web 6720. Após o Azul, está livre o ingresso do 04, 6720. Afirmativo. Brito. Solterna Aracaju, com 3 horas e 25 de autonomia. Na direita, Índia Alfa, atmosfera 108.6, ajustando 013, bom voo e boa noite, Azul 406. Obrigado. Ano 43, complete LS, chame a torre, 1-8-6-2. 62, não, 43. Decolagem, boa noite, 56. 2, táxi de Alfa, após Juliette, portão 02. Alfa, Juliette 2. Família Bianchi, tá? Funcionário 6143, mantém aproximação, aguarde pista livre. 6143. 3567, chame o centro Recife, frequência 288, alterne 260. Recife 288, 260, tá? 3567. Sinais 6143, livre pouso, pistão na zero. Vento 150 graus, 089. Livre pouso na zero, Sinais 6143. Boa noite, Salvador. Muito boa noite. É o Papa Romeo, Mike, Papa Lima. Mike, Papa Lima, chame final da 17. Vento 150 graus, 089. Positivo. Tá ingressando o final, a longa final. Escuta do controle, boa noite, 56. O 4206 no ponto de espera pronto. Azul 4206, visual com tráfego nacional. Afirmo. Após a passagem do tráfego, a linha mantém no zero, azul 4206. Após a passagem do tráfego, a linha mantém o pistão no zero, azul 4206. Voo 1856, decola aos 42, controle 119, decimal 35, uma boa noite. 856, na escuta do controle. Ok, boa tarde, contato radar, sub mantém o nível 4190, saída PUC. Ok, no perfil da PUC, 410, boa noite, 56. Controle Salvador, boa tarde, Gono 273, informação Romeu. Boa tarde, Gono 273, aciona identificação, desça via, chegada Bonfi para 2000 pés, o ajuste altímetro no 013. Autorizado sinal LS, reporte localizador. Autorizado até 2000, via, a reportagem estabilizada, Gono 273. Papalima, livre pouso, pistão 7, vento no 50 graus, 08 nós. Vespa. Solo 43, solo 44, solo 121, decimal 9, livrando direito. Bom, boa noite. 209, obrigado, boa noite. Livre e decolagem, vento no 60 graus, 06 nós. Livre e decolagem, azul 4206, iniciando. Bom voagem. Alô, Salvador, boa noite, Xené, 6143, Livra. 43, Xené, boa noite, Via Alfa, foi Juliette, Fortão 01. Alfa Juliette 01, 6143. Boa tarde, 3894, Romeu, 1804 para 1-0. 3894, aciona identificação, desça via, chegada Mari para 3000 pés. 1013, o ajuste, número 2 na aproximação. 3000 pés, via Mari, 1013, 1856, chame Recife, frequência 12085, alterne 2545. Chama Recife, 12685, alterne 2545. Boa noite, 4206, decola os 46, controle 119, decimal 35, uma boa noite. Boa noite, Serita, até a próxima. Salvador, boa noite, azul 4206. Contato radar na decolagem, suba para nível 370, acione o código posição normal 5544. Ok, 5544, azul 4206. Romeu Serra, Mike Fox, prossiga. Ok, Serra, Mike Fox, acione o código 0240, só me confirme a altitude que está prosseguindo para Salvador. Em condições visuais da proa da rotatória, Serra Mike Fox. Trip 545, Salvador. Prossiga. Serviço radar terminado, 57 milhas, sudoeste de Salvador. Mantenha nível de voo 20, agora com Ilhéus, frequência 120, decimal 10. 120, boa noite. Boa noite. Boa noite, é o voo 1601, está na posição 5 para a cópia, centro da Serra. Controle 7894, desvio à esquerda, proa 050 para evitar formações. Rio e desvio 53894. Rio e desvio 7894. Até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após a intercepta Pesolo 16, depois prossegue conforme plano de voo. Decola da 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após Bidev. Aciona 5571, controle 119, decimal 35. Eu só não copiei o transponder. 5571. Ok, está autorizado então 360 via Perito 50, Bidev via Novembro 857. Porto Seguro, Porto Nomei, rota conforme o plano. Decolada décima na curva direita, Leda Bidev, 119.35. Controle, 5571, transponder ao gol, o nome é 0 na posição 5. Só subida inicialmente com o perfil da subida da El, após voa Leda e após direto Bidev. Desculpa, pulei aqui o da El. Tá, sim, o nome é 0. Da El, Leda Bidev. Portão 5, chama pronto, pushback, o nome é 0, corrigimento correto. Sim. Fala Salvador, uma boa, tá? 3897 para autorização Guarulhos, com a informação que é. 3897, copia o 340. Prossiga. 340, TAN 3897 Guarulhos, está autorizado, via Peruísque 50. Decola pistão no zero após decolagem curva direita na subida da El, após voa Leda e após direto Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Bidev. Aciona 5562, controle 119, decimal 35. O TAN 3897 foi aprovado para São Paulo Guarulhos, 340, Peruísque 50. 190, decola 90 à direita da Euleda e após BDF. 935 ao controle, 5562 transponder, 3897. Edson 3897, chame pronto, pushback. Managa. Azul 4206, cruzando 130 para o 370. 4206, chame Recife, frequência 12085, alterne 2545. Cinco, dois, cinco, quatro, cinco, boa. Solicitando 394, pro editado para recebendo a reação. Gente, pro editado agora, 394. Salvador, é o gol 9567. 9567, boa noite, formação Sierra para Brasília. Eu tenho um nível 360 autorizado. 360, copia. 9567, Brasília 360 está autorizado. Aerovia Pesulo 17. Decola da pistão no zero, após decolagem, curva à direita na subida gole. Transição, o fito. Aciona 5573, controle 119, decimal 35. 360 para Brasília, roda do plano de roupa, Zulu 197. Decola pista 10, primeira curva direita após a decolagem, saída cola e transição feita. O controle Salvador 119, decimal 35, código transponder 5573. É o gol 1567, posição 2. Portão 02, chame pronto, pushback, gol no 567. Autorizado, 2000 pés para Duna? Está autorizado, 2000 pés, está autorizado LS, aposto localizador. Seu número 2 e o número 1 está a 3 milhas do estado. Autorizado, 2000 pés, autorizado, ULS, é o segundo, o 3894. 1273, complete LS, chame a torre 1862. Vai chamar a torre 186, vou no 873. 1273.